Quem está aí? Ah, são vocês. Entrem, fiquem à vontade. Tomem seus lugares. E é isso aí, estamos aqui novamente para falar sobre o que assistimos ultimamente. E hoje com o Carlos Tourinho. Tudo bem, Tourinho? E aí? Tudo beleza, querido? Tudo beleza. É isso aí. Com o Eduardo Cosso. Tudo bem, Edu? Ele agora gravando novamente. É isso aí. Com a Monique Freitas, nova aqui no pedaço. Tudo bem, Monique? Boa noite, Angélica. Tudo ótimo. Beleza. E com a nossa amiga, Xana Chanchada. Muita saudade, querida. Saudade também, e Travesti não faz programa só na esquina, né, gente? Vem fazer programa em podcast alheio também, né? Tá certo, amigos. Então, antes de mais nada, deixa eu só avisá-los, né? No final é que faremos nossos jabás, etc, tá? Eu acho que é até mais rápido se a gente começar assim. Então, quem é que se propõe a começar? Eu sugiro o seguinte, e como temos a Monique nova aqui, nós deveríamos dar a chance dela começar, porque normalmente sempre algum roda. Por algum motivo não consegue falar se o tempo extrapola. Então, e aí, Monique, o que você tem assistido ultimamente? Eu sou da turma do terror, eu gosto muito de filmes de terror. Uhum. E o que eu tenho assistido são os filmes novos de terror, alguns antigos. Faça uma indicação pro ouvinte. Uma indicação? Uhum. Eu vi um filme chamado Flashes de uma Psicose, que é o penúltimo filme da Brittany Murphy, aquela que todo mundo odeia porque ela fez patricinha de Beverly Hills. Sim. Mas ela tem bons filmes, como Garota Interrompida também. Sim. Sim, sim. E esse filme eu... Interrompida? Sim, fez. Fez aquela garotinha que fica escutando a mesma música o tempo todo, lembra? Um disquinho. É. Então. É um filme de suspense, foi lançado como o último filme dela, já que ela faleceu em dezembro de 2009, uhum. Só que não foi o último, foi o penúltimo, porque demorou a lançar e eles aproveitaram pra colocar na capa do DVD como o último chamariz pro povo, comprar. Sim. Ou não, né, gente? E tua opinião pessoal a respeito do filme? Olha, eu achei... Eu gosto muito de filmes que envolvem o psicológico, que você fica confuso até os 20 minutos, você não entende, enfim. Mas esse é um filme bom, muito bom. Ele tem um suspense que gira em torno do relacionamento dela com o namorado. O namorado... agride ela e ela resolve separar, o cara vai preso e ela é escritora e se isola numa casa pra poder terminar o livro dela. E essa casa é uma casa antiga que é reservada, né, vários barulhos e mistérios ao redor da casa. Mas é um filme muito bom, assim, é diferente de tudo que ela já fez, de tudo que a Britney fez. Dá pra categorizar como o quê? Um thriller? Um suspense? Não, suspense. Certo, olha, legal, interessante. Esse eu não assisti. Eu havia até comentado em off com você, que eu assisti A Garota Morta, né, com ela, que eu, na minha opinião, é um filme excelente, assim, ela tá com uma excelente atuação, né. Eu lembro que na época que eu assisti esse filme, foi até na época que ela tinha morrido, por sinal. Eu até falei assim, nossa, que coisa, né, o filme que eu tô assistindo da moça é A Garota Morta, a garota vai e morre, né. Até aquela piadinha de humor negro, né. Mas legal, boa indicação, esse daí eu não conheço, vou linkar pro pessoal aí do blog. Tá aí mais alguma coisa? O que você tem assistido fora esse filme aí da Brittany Murphy? Fora algum terror pra você sugerir? Eu sugiro Halloween, do Rob Zombie, que foi um remake dele, né, agora. Uhum. Então, o 1 e o 2, pra mim, são perfeitos, bons. Pra quem é músico e tá começando aí agora, tem uns 5 anos na carreira de cineasta, tá muito bom, muito maravilhoso. Sim. Então, já ouvi grandes elogios sobre esse Halloween do Rob Zombie, viu? Não cheguei a assistir ainda. E qual que é o que o Rob Zombie inovou nesse Halloween dele aí? Ele vai mais pelo lado... como é que eu vou te explicar? Ele vai pelo lado psicológico, ele mostra o porquê que o Mike Myers começa a fazer aquilo, como é que era a família dele, como era a relação dele com mãe. A mãe dele era uma stripper, além de stripper, ela fazia programas que conseguia dinheiro para casa. coisas desse tipo. Então mostra o psicológico do menino. Sim. E essa relação aí que ele... Essa mudança que ele fez aí no roteiro é uma coisa que já tinha anteriormente nos filmes? Ou isso daí foi uma coisa que esse diretor colocou assim, fez a diferença? Não, eu acho que fez total diferença. Tem algumas coisas soltas, acho que em dois filmes antigos do Halloween, mas não com o quê do zombie. Não tanto envolvendo, mostrando bem o lado humano Mike Myers. Não apenas um psicopata, sim, e sim um ser humano muito perturbado, além disso, né? Sim, todos os problemas familiares, com o padrasto, enfim, tudo isso. Ah, interessante, legal. Vou assistir. Provavelmente, quando esse podcast ter saído, eu já tenho assistido, que vai sair daqui a umas 2 semanas, né? Aham. Beleza, então. Tá bom, obrigada, Monique, pela indicação, tá? Então, o que é seu próximo aí a falar aí? O Hugo chegou... Alguém vai me apresentar? Eu ia falar isso agora. O Hugo chegou aqui no meio da conversa, porque... No meio não, no comecinho, né? E tal, porque a gente já começou um pouquinho antes pra poder adiantar, né? Pra não demorar muito. Tudo bem, Hugo? Tudo beleza? Não. O que aconteceu? Tô com o ombro doendo muito e tô puto com o meu chefe. Beleza. De qualquer maneira, vamos falar de cinema e esquecer os problemas um pouco. Eu nem lembro o que eu assisti, eu tenho que lembrar aqui. Deixa eu mais por último, que eu vou tentar lembrar o que eu vi. Tá, beleza, então. Então, já que ninguém se habilita, eu sugiro a nossa amiga Xana Chanchada. E aí, querida? O que você quer falar? Eita, caralho. Então, gente, eu assisti Scott Pilgrim, né? Inclusive, meu marido tá assistindo pela segunda vez agora lá na sala. E é um filme que eu gostei muito. Eu achava que eu não ia gostar. Eu comprei o quadrinho antes de assistir o filme, porque por conta de Dona Angélica Hedges e seu Carlos Tourinho, eu tô começando a comprar quadrinho agora, né? Então, aonde na cabeça de uma travesti vai ter uma pasta no computador chamada quadrinho, né, gente? Nada, maravilhoso. Que bom que você tá se interessando por quadrinhos, olha. A gente gosta bastante. Meu marido já tem o Sandman, né? Tem um bando de quadrinhos. Eu gostava, via mais antes, né? Inclusive, hoje eu tô emprestando, tô esperando me emprestar, mas tudo bem. É o Sandman? Nossa, a coleção completa do Sandman, que bateria. Pois então, o meu marido também tem a coleção completa do Sandman. Eu acho que tá faltando só a primeira, o primeiro livro, eu não sei, né? Mas enfim, eu me perco toda. Eu gosto muito, mas eu me perco toda. E assisti Scott Pilgrim, né, gente? Que eu tava assim, esperando, o pessoal falando tanto, né? E acabei gostando. Não é um filme, assim, que vai ficar pra sempre na minha memória, assim, né? Mas é um filme que me divertiu e foi o último filme que eu assisti que me marcou bastante. Tem ali o Michael Cera naquele mesmo personagem abobalhado de sempre, né? Mas é daquele jeito que a gente gosta, né? É que nem filme daquele outro lá que traiu a mulher... Ai, meu Deus do céu, tô confusa. O que traiu a mulher com a babá, com a prostituta, que fez o Diário de Bridget Jones... Cara, sabe que eu não lembro? É sempre o mesmo personagem, né? Porque aqui, eu vou falar de Bridget Jones no Masmorra, né, gente? Ah, louca. Pô, já falaram no podcast número 3, aqui disse. Deus! Olha que memória. Então, gostei muito, gente. É assim, pra quem não assistiu ainda, o Torinho disponibilizou agora no Filmes com Legenda. Acho que foi segunda, né, Torinho? Foi, se não foi segunda, foi domingo. Foi terça-feira. Terça-feira? Não, foi. Não. Terça-feira eu tava na rua, filho. Não, foi segunda-feira, porque chegou pra mim no dia seguinte. Foi segunda-feira à noite. E tem lá, né? Eu assisti com um bando de gente que joga videogame aqui em casa. E tem lá todas as... Ai, meu Deus do céu, me ajuda, gente. Me falta a palavra agora. Todas as referências a videogame, né? Tem lá o One Up da vida, tem o sonzinho da Universal que começa o filme. É maravilhoso. Eu só assisti o comecinho, que é muito bom. É o sonzinho de 8 bits. Aham, isso mesmo. Nossa, mãe. E é muito legal também porque a história não fica só nessa onda, né, de videogame. Fala muito da relação dele com as pessoas que estão lá. A gente tem ali o irmão do Macaulay Culkin interpretando uma viada, né? Muito só legal. Uma piada. Ele tá muito bem no filme, velho. É, o Kieran Culkin... Mais um pouquinho eu ainda digo que ele ganhava algum prêmio aí, Globo de Ouro, alguma coisa, velho. Nossa. O Kieran Culkin é um bom ator, né, gente? Eu acho que desde Igby, né, eu tenho prestado bastante atenção nele, né? Descarto, eu acho que não foi ele que fez aquele filme do Shyamalan. Qual? Das plantinhas que mata? Não, não. Antes das plantinhas que mata, teve um outro sobre a invasão alienígena. Que eu esqueci o nome agora. Sinais. Isso, acho que foi ele que fez, né? Com a menina do Pequeno Miss Sunshine. Não, acho que não foi, não. Não. Foi o outro irmão dele, do Macaulay Culkin ainda, né? Bom, mas e aí? Quem é que vai contar a sinopse do filme pra quem não assistiu ainda? Ah! se não contar spoiler pra mim, vai ser legal, tá? A sinopse é uma coisa, spoiler é outra, viu? Não, sabe, eu sei. É que aqui sempre sai spoiler, sabe? Eu sou um dos que mais conta spoiler aqui, hein? Olha só, tá vendo? Ele mesmo faz. Então, ele morre no final, pronto. Não, é mentira, Hugo, mentira. Mas ainda tem uma vida, né? Que ele pega pela metade do filme. Ei. Então, gente, a historinha, né, do filme, a sinopse é que ele é um menino, né, babacão, que tá namorando uma colegial, né, que ele tem uma banda, e de uma hora pra outra ele começa a ter uns sonhos aí com uma garota, né, e de repente se vê apaixonado pela garota, mas tem que enfrentar aí 7 ex-namorados do mal, né, e cada um com seus poderes malignos, e ele vai enfrentar na melhor forma de videogame, né, que tem ali as referências a Guitar Hero, a Street Fighter, é um bando de coisa. É uma delícia de se assistir. Esquece o cérebro e cai no Scott Pilgrim, que é uma maravilha. Me surpreendeu, eu já tava esperando o filme, mas o filme me surpreendeu até mais do que eu esperava, velho. Eu ainda digo, o melhor filme de luta que eu já vi na minha vida, velho. Nossa senhora. Cara, não, eu assisti o filme, assisti com a minha filha, que tem 13 anos, hein, de idade. Quer dizer que nem ela gostou do filme aqui em casa, né, pra você ver. Então, o filme é divertidinho, o filme ele cumpre o que ele promete, é um filme divertido. E tal, cheio de referências e tal. Eu adorei principalmente a referência ao Seinfeld, né? Que legal, né? E tudo muito divertido. Mas, puta que pariu, eu não consigo entender a motivação de nenhum personagem lá. Acho que é porque eu sou mais velha, né? Deve ser isso. Eu me culpei, entendeu? Falei assim, caramba, não consigo talvez entrar no ânimo da história, porque não consigo entender a motivação. Todo mundo é retardado, é impressão minha, socorro. É todo mundo retardado, tá? Eu gostei do filme, todo mundo é retardado. E pra quem gostar de um pouquinho assim, retardado também, eu sou meio retardado, eu adorei. O filme é bem feito, viu? É um filme meio docinho, assim, vamos dizer assim. Assim, eu gostei, assim, da Mary Elizabeth Winstead, né, como a Ramona, né, que é o interesse romântico do Scott Pilgrim, né. Gostei também do Michael Cera como Scott Pilgrim, mas, assim, o que eu achei o ponto fraco do filme foi isso, eles estão bem nos papéis, mas quando os dois se juntam e começam a eles como casal, pra mim, não convenceram, sabe? Tanto até que na parte dos beijos, assim, eu nunca vi beijo mais xoxo na minha vida, velho, o beijo dos dois, sabe? Ah, mas eles são todos xoxos, né? Eu achei engraçado que apareceu aquele cara que fez o Superman, né? Fazendo os ex-namorados malvados lá e tal. E o Tosh Humano e futuro Capitão América também, né? Então, o filme é divertido, é bem divertido. Só que eu achei todo mundo idiota, retardado, e eu falei, puta que pariu. Até onde esse mundo vai, cara? Exploda esse mundo, por favor. E alguém leu o quadrinho aqui? Todinho leu, eu não li. Tu achou assim... Muita diferença? Eu tô na metade, pra falar a verdade. Não é? Não, porque é muito... Eu li a primeira parte e meu marido começou a ler também, não aguentou ler o quadrinho, mas gostou do filme. No quadrinho, eu acho, assim, bem mais babaquice, sabe? Eu gosto, mas, assim, é muito babaquinha também. Então, poderia gerar outro filme. Eu acho que é um filme direcionado, tá? É um filme de censura livre, né, Xana? Aham. E é um filme totalmente direcionado pra quem, né, viveu nesse mundo de videogame, entende as referências, porque vai assistir e se perde, né? Então, quem entende, né, quem jogava videogame, né, nos anos 80, 90, tá lá, né, levanta a mãozinha assim, fica, nossa, que legal. Até né? Moedinha, né, cara, até moedinha, pinta, é muito engraçado, né. Mas só serve pra isso. Eu achei super divertido o filme. Eu vi muito no Twitter, todo mundo muito falando, eu não sei, igual eu não vi ainda, eu só peguei pra assistir o comecinho, a ver a abertura aí, que é a musiquinha da Universal colocaram, até desfocaram a logomarca da Universal, ficou igual o videogame aí de 16 bits também. Uhum. Mas eu vi muita gente no Twitter falando que o filme é fraco e não sabe qual o hype todo daquele tanto de gente querendo que o filme venha pro cinema, pra assistir no cinema, que não sei o quê, que não sei o quê. Ah, eu sei o hype, Hugo, sabe qual é? Cultura nerd, entendeu? Cultura nerd é uma coisa que hoje em dia, sabe, é um luxo ser nerd, entendeu? Tá na moda, né, gente? E alguns podcasters aí, então, ficam nessa de cultura nerd e fica todo mundo embarcando. Eu não comprei a ideia. O filme dividiu opiniões, assim, realmente, eu vi pelo Twitter, muita gente não gostou. gostou também. Eu, particularmente, eu gostei muito, muito mesmo. Não só pra... Tudo bem, beleza, eu sou nerd mesmo. Mas, assim, não foi nem pela cultura nerd. Eu achei um filme super divertido, velho. Coisa que eu não via há muito tempo. É divertido, mas divertido ele é mesmo. Mas não tem uma puta que pariu. Olha o que eu ia falar agora. Não tem um pingo de conteúdo, mas não tem mesmo. Acabou, né? Pronto. Eu acho que ele faria uma carreira boa no cinema aqui no Brasil, eu acho, assim. E você vê tanto filme ruim, assim, entrando no cinema e esse filme indo direto pra DVD, eu acho absurdo. Pois é. Não, e esse Michael Cera, né, cara? É que eu não topo esse Michael Cera, entendeu? Ah, eu gosto muito dele. De jeito nenhum. Esse daí é um cara que eu explodiria ele tranquilo. Eu concordo com a Angélica, ele tem cara de débil mental mesmo. Por que toda essa raiva, Angélica? Só que ele tem cara de débil mental? Não, ele tá ocupando espaço de gente talentosa, entendeu? Esse é o problema. Mas é coisa minha, sou chata. Eu já não gosto do primeiro nome dele, né, gente? Que é o Orr. Ó, mas é divertido. Eu também me rendeu algumas risadas, umas referências engraçadas e tal. Na hora que eu vi o cara que fez o Superman, eu ri muito, né? Eu falei, olha só o que o cara se prestou, cara. Quem diria? Não vou dar spoiler, mas tem uma parada dos Vegas lá, dos veganos, que puta, eu chorei de rir com aquilo. Que absurdo, cara. Que absurdo. Parece o Thomas Jane, né? Que é o. Faz aquela série Hang, né? Pô, pois é. Especialíssima ali, né? Eu tomei um susto. Vixe, é o Thomas Jane, olha que onda, velho. É, então. Aparentemente, o pessoal que fez o filme, que trabalhou no filme, se divertiu muito mesmo. Isso é bem óbvio, assim, né? Dá pra ver que tava todo mundo, né? Até o pessoal que faz uma pontinha só, né? Tava se divertindo bastante. E acho que agora vai ter a continuação no quadrinho, que já é uma continuação do filme. É isso, Torinho? Se eu não tô enganada? Não tô sabendo disso, não. Tô sabendo agora por você. É alguma coisa, assim. Parece que a continuação agora nos quadrinhos vai ser, então... É, conforme acabou o filme, assim, mais em relação ao filme do que ao quadrinho mesmo. Eu não sei como é que eles vão fazer isso. O quadrinho é divertido de ler, mas também não vai fazer diferença nenhuma na vida, né, gente? Então... Eu não curti o traço, entendeu, também. Eu dei uma olhada e tal, não curti. Eu tô mais, assim, pra ler um outro traço, assim, mais bem acabado. Até o do próprio Walking Dead, que a gente tem falado ultimamente, ou do Moon Shadow, ou Sandman, que tu citou, do que pegar um Scott Pilgrim da vida e me divertir, entendeu? Ficar velho é uma merda, gente. Começa a ficar seletivo, uma bosta. É, que nem o meu marido falou esses dias, quando ele viu o quadrinho do Scott Pilgrim, né, e eu tão com tanta vontade de comprar, né, eu falei, poxa vida, deram uma tablet pra alguém, e esse alguém não tinha o que fazer da vida e fez um quadrinho. Pois é. Não, mas é legal, boa referência, é interessante tudo, mas o que eu achei engraçado é que eu pensei assim, pô, eu vou assistir com a minha filha, né, e tudo, ela vai curtir, cara, porque é um universo, assim, talvez mais próximo dela do que de mim, né. Ela não gostou também, ela também não achou legal, eu assim, entendeu? E agora, vai vendo. Mas legal, obrigada, Xana. E de resto, o que você tem lido? Tem lido alguma coisa, série? Ah, lido muita apostila do Enem, querida. Se quiser, começa a fazer parte. Umas fórmulas matemáticas aí, né? É, não, e o legal, assim, rapidinho abrir um parêntese, é que a gente tem baixado muita coisa no filme com legenda, que os professores têm indicado, alguns documentários que tem lá, da BBC. Então, quem agora já passou o Enem quando esse podcast for ao ar, né? Então você poderia ter assistido muita coisa que tinha no filme com legenda, gente. Uma história da matemática, passou no meu cursinho, passou muita coisa legal, de física também, documentários assim bem bacanas que deixa a gente mais atento, assim, e faz esquecer um pouco dessa perversidade que é o Enem, né? Que o Enem faz a gente enlouquecer. Ah, é, não, pior é quando o pessoal se mata, né, pra estudar no Enem e dá aqueles problemas direto, né? Ah, roubo de provas e caramba, sacanagem, né? Pô, roubo de prova seria uma boa pra mim agora. Cara, beleza, então, obrigada, viu, Xana? Bora lá, vamos falar com quem tá quietinho agora, aí que eu quero ouvir a voz dele um pouco. Vai lá, Edu. Opa, vamos lá. Eu assisti um filme japonês de 2004, que é uma... O Edu e cultura japonesa, filmes, mangás, tokusatsu, é com ele mesmo, né, Edu? Esse filme é baseado em um livro, depois virou até mangá e saiu esse filme, que é uma comédia meio estranha, que é uma menina que ela usa roupa de Lolita, vocês conhecem o estilo Lolita? E ela é do pai dela, que o pai dela trabalhava pra máfia, ele mentia umas camisas falsificadas da Versace. E aí ele começou a misturar com o estúdio Universal, que falou que vendia bastante. O cara fez muito sucesso, só que a máfia vai atrás dele e tem que fugir com a filha dele. A mulher dele tinha largado ele, assim, abandonou ele. E a menina é viciada, assim, ela fazia tudo pra conseguir dinheiro pra comprar as roupas de Lolita numa loja famosa, que na verdade existe de verdade. Esse Lolita é inspirado no período rococo francês, né? Sim. Falou o quê? No peru do quê? Período? Entendi, juro, de peru, juro. Eu também entendi isso. Peru do coco, te juro. desculpa. No qual período que é, Edu? É Rococo Francês. Ah, certo, certo. É, e daí tem uma outra menina que aparece que tem estilo punk, que gosta das roupas da Versace. E quer comprar toda hora porque não tem dinheiro. Daí as duas começam a ficar fazendo amizade. Daí ela descobre uma história de uma líder de gangue que é um mito, assim. Elas tentam procurar ela. Aí o filme vai mostrando as duas ficando amigas, as pessoas com preconceito da Lolita, assim. E o sonho da menina, que é a Mococo, o nome dela. Mococo? É. E gosta de coisa do período Rococó? Que beleza. Então, a personagem principal é Mococo Yugazaki. Ela gosta desse tipo de roupa e quer fazer desenho também, participar da moda, assim, porque ela borda muito bem, né? Ela quer ser estilista também? Isso, quer ser estilista. Uhum. E daí, então, o filme é Shimotsuma Monogatari. Tem título nacional, Edu? Em inglês é Kamikaze Girls. Certo. Deixa eu ver, em português... Logo mais no FCL, pelo jeito. É, português é... Achei, português é a história de Shimotsuma. Ó, oh, beleza. Pô, Edu, deixa eu dar uma parte, assim, rapidinho, assim, no que você tá falando, porque você foi fazendo uma descrição de um filme, assim, que me lembrou outro filme, rapidinho. Toque em Decadência. Quem foi que já assistiu isso? Eu não. Ou já ouviu falar? Ninguém. Porque você falou, assim, dessa menina, que ela faz tudo e qualquer coisa pra poder ter roupas de grife, etc, né? Pra quem não conhece, vou te falar, quem conhecer e souber onde tem, por favor me avise. Eu tô há anos atrás do Toque em Decadência, e que todo mundo já comentou que é justamente o pessoal é fazendo qualquer coisa, no caso as moças se prostituindo, né, pra poder ter bolsa de grife japonesa. É, isso no Japão, né, a história acontece no Japão, e o filme é bem extremo e bem interessante mesmo, Toque em Decadência. Só que esse filme que você tá falando já é uma comédia, né, é mais pra comédia, é isso? É uma comédia com uns toquinhos de drama, assim, mas sempre focada na comédia mesmo. Uhum. Não, eu tenho que falar alguma coisa, desculpa, eu que te cortei, Edu, fala aí. Então, daí, só mostra a amizade das duas, assim, é bem interessante e divertido, tem umas cenas muito engraçadas, inocentes, assim, uhum. E lógico que não existe na vida real, né, então tá um filme bem engraçado. Olha, legal, e você recomenda para o pessoal poder conhecer essa juventude japonesa, talvez, na atualidade, né, continua tão consumista quanto antes. Até no Japão tem uma Lolita oficial que veio até no Brasil divulgar a cultura japonesa no mundo Lolita. Veio aqui até, acho que um... Ah, eu vi essa reportagem aí. Isso. Também tem... Lembra um pouco ela, assim, o filme. E essa menina que veio no Brasil aqui, eu acho que o Japão paga ela pra ir pra os outros países divulgar essa cultura aí. Eu achei bem legal. Paga sim. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse tipo de roupa, assim, o pessoal que veste, é bem legal assistir esse filme. Eu vou comprar uma saia pra mim. Cara, meu, a japonesada tem muito fetiche, cara, por esse gênero lolita, viu? Tá louco. Não é só a japonesada, não, eu também tenho. Não, mas lá, não, se tu tem, ó, vocês têm que ler um quadrinho, que talvez o Torinho já tenha ouvido falar, que é o Vampiro que Ri, entendeu? Que é um quadrinho de terror, né? De terror extremo, né? E puta que pariu, você vai ver o que que essas moças, elas são capazes de fazer por causa de grana e através desse fetiche que os caras têm pelo gênero lolita, cara. É terrível. Eu ia fazer uma piada com esse nome aí, mas ia ser muito ruim a piada. faça aí que dá tempo. Parece mais um... É o que você falou que você ia? Um quadrinho? É um quadrinho. Terror, chamado Vampiro que Ri. É, mas parece de comédia. Que ri, né? Aí vai em tudo. Mas a parada do vampiro, o nome, o título, ele é totalmente pertinente e muito sinistro, assim, só lendo mesmo. As pessoas têm que conhecer. Não lembro o nome do autor, né? Nem do roteirista, nem nada. Mas é bem legal mesmo. E é bem forte, é bem pesado, assim, tem bem denso. Mas é legal, a cultura japonesa, ela... Depois daquele... Sei lá, aquela mudança que houve lá, que isso aí foi a invasão americana, né? Nos Estados Unidos, do gênero, estilo de vida, né? Americano lá, o pessoal ficou totalmente louco, pirado da cabeça lá, né? A cultura deles, própria deles, assim, os jovens não alimentam mais essa cultura de maneira nenhuma, né? Uma cultura bem consumista mesmo, bem... Eu curto, assim, aquele Japão, o Japão do teatro Kabuki e etc, né, cara? Ó, quando esse podcast sair, eu já terei assistido pela primeira vez na minha vida, isso aí eu posso falar agora aqui no podcast com muita emoção, uma dança butô, né? Que eu vou, sábado agora, eu vou num espetáculo de dança butô. Dança o quê? Butô. Que estilo de dança que é essa? Essa é uma dança que ela é toda cheia de simbolismos, cada movimento tem um significado específico, e ela fala sobre tudo, ela fala sobre vida, sobre morte, ela conta histórias através, é uma dança muito forte, assim, talvez assim, pra explicar, só o pessoal entrando no blog mesmo lá, porque eu fiz até um texto lá e tudo lá. sobre isso daí. Eu coloquei uma imagenzinha de um trecho de um filme e tal. Uma dança muito linda, assim, ela me pegou totalmente. Eu já tinha fascinação pelo teatro kabuki, né? Que eu já tinha assistido alguma coisa assim. Só pelo YouTube, né, mesmo, né? Porque, porra, é difícil você pegar esses espetáculos culturais de dança de países específicos, entendeu? Ou dança japonesa, ou dança árabe e tal. É difícil vir pra cá, assim, espetáculos legais, né? E aí, agora, sábado agora, dia 6, né? Que quando esse podcast ter saído já passou. Tudo eu vou assistir. Se eu não morrer até lá, né? Eu posso gravar com vocês aqui, morrer e não assistir porra nenhuma, né? É, um beijo pra vocês. Adorei conhecer vocês. Não, então, mas espero que eu, sabe, me segure lá, porque a emoção vai ser forte. Pô, Edu, mas obrigada. Legal você compartilhar esse filme com a gente aí. Continua assistindo filmes bastante desse gênero, Edu? Tá acompanhando o que mais? É Tokusatsu também? Ou deu uma parada? Eu também. Tem também um filme chamado, acho que é Dark Lolita, que é uma lolita que usa um guarda-chuva como arma pra matar as pessoas. É bem interessante também, é meio gore isso aí. Tem comédia também, lógico. Olha que eu legal. Tenho certeza que a mulher do Edu tem uma roupa de lolita. É isso que eu ia falar. Pior que não. Ô, Lady Snowblood, cara, olha lá, referência, né, Edu? Referência, então. Também tô assistindo Dragon Ball Kai, vem, no ano que vem vai passar no Brasil. Eu vou mandar o link pra você postar, que são as aberturas e encerramento em português, que os caras fizeram já. Tá bem interessante. Ó, manda mesmo, viu, Edu? Beleza, legal, beleza. E aí, quem vai agora? Quer você, Torinho? É, pode ser. Ó, estamos acelerados hoje até, né? Ah, beleza, isso é estranho. Não, é porque falta eu também, me lembre, porque eu acabo esquecendo sempre no final. Vai lá, Torinho, o que você tem assistido? Assistiu o Scott Pilgrim também, né? Que nem a Xana. É, tanto que eu até, quando no meio da gravação, antes da Xana começar a falar, eu acho que ela não viu a mensagem, eu mandei a mensagem via Skype pra ela. Cheguei assim, imagino que você vai falar de Scott Pilgrim, né? Pode falar que eu vou falar de outra coisa. Não vi, não. Torinho, eu sei que assiste muita coisa, né, Torinho? E aí, o que você tem assistido aí? Fora as 30 séries, né? 35! 35 séries! Ô, louco! 36 que eu adicionei uma hoje, mas ai, acho que eu não... Caramba! Assisti 3 episódios, não gostei, não. Eu não sei se eu vou continuar assistindo, não. É, não, eu não quero falar de... Não, pra falar a verdade, eu não vou falar nada de que eu assisti atualmente. Eu quero falar mais de uma revista, né, que eu li na semana passada, que tava tendo um hype retado por causa dessa revista, e foi finalmente lançado. Revista que tem 136 páginas, isso. Sim. E é do John Straczynski, desenhada por... Esqueci quem é o filho da puta que desenhou. Mas se chama Superman Earth One, né? Superman Terra 1. É que foi, assim, uma nova iniciativa da DC de recontar a origem de seus maiores heróis, né? Numa perspectiva atual, sabe? Se passa num universo paralelo e contado como se fosse nos dias de hoje, né? Para as pessoas que estão começando a querer conhecer quadrinhos e tal, né? Basicamente como a Marvel fez há uns 10 anos atrás, com a linha Ultimate, né? Que criou Ultimate Homem-Aranha, Ultimate Vingadores, essas coisas, né? Ultimate, eu acho que nunca é Ultimate, né, Torinho? Sempre depois rola um outro reboot qualquer, né? É, o Ultimate Homem-Aranha e Ultimate Vingadores é muito... O que virou Supremos aqui, né? Não virou Vingadores. O Supremos aqui é muito legal. O Capitão América fascista, o Homem-Formiga bate na Vespa, mete porrada mesmo nela, sabe? Meu, Capitão América fascista chega a ser um pleonasmo, né, cara? Cara, e é muito foda o Supremos. E também tem o Hulk que é querendo matar o Fred Prinze Jr., né, aquele ator, porque tava namorando com a Betty Ross, né, que é a namorada dele. É muito legal o Supremos, velho. Muito escroto, e é muito escroto mesmo, sabe? Mas Torinho, oi. Você ouviu dizer que esse quadrinho foi, essa revista, enfim, foi proibida em Portugal, em algumas regiões? O Supremos? Aham. E por que será? Porque eu não sei. Muito pesada, sabe? Mas, quer dizer, não é tão pesada assim como a gente vê um Preacher da vida, sabe? Mas é, assim, comparando com as histórias da Marvel e DC, que é mais pra adolescentes e tal, né, que estão... São os personagens mais mainstream, né? Vamos dizer assim. Realmente é muito diferente, assim, né? Mas sim, eu não quero falar de Marvel porque eu não sou Marvete. Eu quero falar de DC. Vai, manda ver. Então é isso. Eu li a versão Ultimate, vamos dizer assim, né? Entre aspas, da DC, né? Que fez do Super-Homem, né? É Super-Homem Terra 1, né? Feita pelo Straczynski. Que ele veio da Marvel, né? Pra DC, né? Veio com todas as pompas e tal, né? Só que Straczynski já tinha feito cagada na Marvel, né? Que fez aquela putaria toda. Não sei se vocês estão ligados do Homem-Aranha, né? Que ele simplesmente fudeu a cronologia do Homem-Aranha, dizendo que o Homem-Aranha ganhou os poderes dele num totem indígena, que deu eles poderes de aranha. A Gwen Stacy era uma vagabunda que teve filhos com tal, sabe? Essa história é mais interessante que a original. Eu acho que eu escutei alguma coisa no MDM. Pois é, aí ele foi pra DC, né? Ele agora tá escrevendo a Mulher Maravilha, né? E também tá cagando com a Mulher Maravilha. Coitado. Mulher Maravilha mudou o uniforme da Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha agora tá usando aquela jaquetinha típica de anos 90, né? Que todo super-herói dos anos 90 tinha uma jaquetinha, né? Não tá mais com aquele maiô. Ela não tá com a calcinha mais atochada, não. Lá vem o Hugo. Tá com calça, agora tá de calça ela. Tá de calça. Acabou pra ti, Hugo, acabou. Acabou a minha graça. Tá comportada agora. Aí é isso, ele foi fazer esse Superman Terra 1, né? Superman Earth 1. É uma edição única, né? De 136 páginas, como eu falei aqui. E mostra assim, começa assim o Clark Kent, né? Chegando em Metrópolis. E tentando, ele assim, novo ainda, né? Com pouco mais de 20 anos. Até você falou do MDM agora, né? O MDM até brincou, né? Antes de ler a revista. Dizendo que era o Superman Crepúsculo, né? Mas não tem muito a ver com o Crepúsculo, não. O Super-Homem, assim, o Clark Kent, ele ainda tá tentando procurar um lugar no mundo, assim, sabe? Um lugar, assim, pra se encaixar, né? Ele faz uns testes, assim, na escola lá de... Na escola, não. Num time de futebol de Metrópolis. E acaba com os treinos, né? Ele bota pra fuder e tal, não sei o quê, né? Mas aí ele não... Ele já não quer. Ele diz, não, futebol não é pra mim. Aí ele chega, entra no... Vai num... Tipo nesses caras, assim, de cientistas e tal, né? Aí estão tentando fazer, tipo, experiências lá com luz. Aí ele, com a equação, resolve. Aí ele, temos um emprego pra você. Ele olha assim, não é isso que ele quer. Aí ele vai pro Clarim Diário, né? Que é onde ele trabalha como repórter, né? Na cronologia verdadeira, né? Sim. Aí o Perry White, né? Que é o editor do Clarim Diário. Clarim Diário, é isso? É o Clarim Diário. Não, Clarim Diário é o... Clarim Diário é do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, Planeta Diário, isso. Ah, isso mesmo. Até esqueci também. É, do Planeta Diário. Aí dá um papel de aplicação de emprego pra ele e tal, não sei o quê, mas ele também recusa. Aí, nisso, velho, aí os alienígenas invadem a Terra, né? E dizem assim, olha, a gente já destruiu vários mundos atrás de uma pessoa, e se essa pessoa estiver aqui... Que se mostre agora, porque senão a gente vai acabar com esse planeta. Se vocês não mostrarem ele agora. Ei, caramba. Na verdade, essa pessoa que eles estavam atrás era realmente Super-Homem, né? Ele mudou completamente o Straczynski. Ele chegou, pegou e... Esses caras eram do mundo vizinho, do planeta vizinho a Krypton, né? Eles que acabaram com o Krypton. Olha. Eles não queriam dividir o mesmo sol e tal, não sei o quê. Porra, que bando de guloso da porra, né? Isso sim pode ser baseado literalmente o egoísmo. Não quer dividir o mesmo sol, nem respirar porra, o mesmo ar, que merda. Isso lá. Sim chama-se egoísmo. Aí vão atrás do último sobrevivente de Krypton, né? Que é o Super-Homem, né? Mas assim, eu não gostei, velho. Eu achei muito estranho, assim. Porra, você falou esse monte aí pra falar que não gostou? Não. Porque o Straczynski, velho, ele... O Straczynski, ele só fez uma coisa boa, eu acho, assim. Ele fez É o Straczynski, então. Pois é. Pois é. Eu não tô lembrado aqui, pô, me desculpe mesmo, que eu não tô lembrado quem desenhou, mas quem desenhou tá de parabéns, que o desenho ficou legal. Ah, olha. Pelo desenho vale a pena, então. A história que tá ruim. É, não, a história tá passável, vamos dizer assim. Eu esperava mais. Assim, recentemente o Geoff Johns, né, que é o pica-grossa hoje da DC, né, que manda em tudo lá... Eu acho engraçado os homens usando essas referências aí. É, porque a gente quer saber de onde eles tiraram a referência, né? Pois é. O Geoff Johns, ele recentemente, ele recontou a origem do Homem de Aço, né, nas HQs originais, na cronologia atual, né, em uma minissérie de 6 edições, né, que Superman Origem. E ficou excelente, escrito até pelo Gary Frank, né, que é um excelente desenhista, e o cara desenhou o Super-Homem com a cara do Christopher Reeve. Essa minissérie é excelente. Olha, que lindo, não, quero ver, porque, na minha opinião, assim, pro cinema, o único Superman, né? Igual, velho, ele desenhou, e o Gary Frank é um excelente desenhista, é um senhor desenhista, o cara. Depois eu passo o link pra você dessa Superman Origem, né? Uhum. Secret Origem, se eu não me engano, mas é muito boa mesmo. E eu acho que o Geoff Johns, ele limpou o chão com o Straczynski, com essa história do Straczynski. Limpou o chão mesmo. Tu tá falando aí do Superman, né? E eu lembrei, tu lembra um formatão que saiu uma vez, que era todos os heróis? Tinha história do Superman... Wednesday Comics, muito boa. Qual é o nome desse desenhista? Eu adoro os trabalhos desse cara. E a história do Superman... Libermejo. Oi? Libermejo? Não, eu sei que é um formato enorme, assim, entendeu? É, formato de jornalzão, que são vários... Essa é de uma página só, né? Foram 12 edições, é como se fosse aquelas tiras de jornal, sabe? Olha aí, tem uma, cada edição aí tinha 12 histórias de uma página só, que se completava em 12 edições, vamos dizer assim. É, então, aí, cada um era um super-herói. O Batman, o Lanterna Verde, o Super-Homem, o Flash, os Homens Metálicos, Metamorfo. Mulher pra filha. Eu sei que a história do Superman é muito linda, gente. Vocês têm que... Não sei se tem scan isso daí por aí, mas eu lembro que eu peguei em papel mesmo. A história dele é linda mesmo. E o desenho é muito bonito também. Olha, eu tava com a cabeça baixa aqui, porque eu tô bem cansado. Na hora que você falou que a história do Superman é linda, eu levantei e falei, tipo, como é que é? É, não, a história do Superman, desse quadrinho aí, que é esse que eu falei, que é um formato grandão, que eu não lembro o nome dele. Ah, tá, esse formato, que é a história do Superman, eu não sou fã da história do Superman. Não, mas depende da história, depende do roteiro. Ah, não, agora eu entendi, você tá falando que essa história em si é boa, é bonita, né? Isso, essa que eu peguei, essa que o Torinho tá falando, eu não cheguei a ler, mas essa daí que eu li é muito linda mesmo. E é ele tentando acabar com a fome mundial e, tipo assim, mostrando que não basta você apenas ter o desejo e ter o alimento pra acabar com a fome mundial, né? É muito, muito bonita mesmo, entendeu? E muito triste, porque parece que tudo é apenas... Basta apenas ter alguém bem forte, bem capaz pra poder levar alimento, que tudo vai se resolver, né? Mas não é assim. Muito bonita a história. É só ele criar o Bolsa Família. Pois é. É isso aí, cara. O Hugo tá infame hoje, né? Eu não! Tá menstruado, Hugo. Tá cansado e irritado. Beleza. Não, e aí, fora isso, Torinho, quer dizer que você não recomenda o quadrinho pelo fato de o cara ter estragado a história, né? A mitologia que gira em tudo. Eu acho que ele poderia ter feito melhor, sabe? Eu acho que ele poderia ter feito melhor, mas vamos esperar aí também que vai ter também o Batman Earth One, né? A versão do Batman também dessa mesma cronologia, né, pra fase atual. Uhum. Que vai ser escrita pelo muito do foda, o Grant Morrison, né, velho? Que é um louco genial, né? É verdade. O Edu tá pedindo a palavra aqui, bora lá, vai lá, Edu. Não, aquele quadrinho do Superman, acho que é Paz na Terra, né? Chama do Alex Ross. Ah, Alex Ross, obrigado, Edu. Ah, tá. É lindo. O Wednesday Comics. O Wednesday Comics que eu tava falando era que foi lançado ano passado e são várias edições, são 12 edições em formato de jornal. Ah, então eu tava confundindo, porque é do Alex Ross o desenho. Os desenhos são lindos, assim, de cair o queixo, é um formato enorme. Gente, tem do Batman, tem do Superman. Tem do Shazam. Tem do Shazam. Tem do Batman, Superman, Shazam, Mulher Maravilha, aí depois ele fez um da Liga da Justiça. É lindíssimo, assim, é um. Sei lá, é pra se olhar, ler e se deleitar com as histórias que são lindas, viu? Sim. E bem carinho, viu? Salgadinho que ele só. Não, ultimamente os quadrinhos estão muito caros, né? É, porque não, eu lembro. Esses packs, que são vários números junto, encadernado, nossa, tá caro demais. Eu lembro quando eu comprava muito quadrinho que eu cheguei a ter quase 2.000 revistas, né? Depois eu dei tudo pros outros, joguei algumas fora e tal. Eu comprava quadrinho por R$1,90, R$2,50. Hoje um quadrinho bacaninho aí de umas 100 páginas é quase R$20, ué. Mas é, cara, tá caro mesmo, viu? O negócio é, né, o que salva às vezes é o scan, né, pra matar a vontade. Não, o que salva sempre é o scan. Pois é, não, foi assim que eu consegui pegar, eu não li, olha que vergonha. Eu tô com o mouse pra ler aqui em casa agora, finalmente. Mouse é muito bom, nossa, minha mãe. Pois é, então, eu tô com o mouse pra ler, que tanta gente falando do mouse, Magneto e tal, né, que saiu esses quadrinhos do Magneto agora aí, né, e tudo. Aí eu falei, vou ler, né, porque eu escuto também outros podcasts, né, e tal, de quadrinho, e falei, os caras recomendando, os caras comentando, até o Hugo, que gosta muito lá do MRG, né, andei escutando o podcast sobre o Magneto, aí falei, pô, agora eu vou ter que ler o mouse, cara, não vou nem ler o Magneto antes. Olha, eu quero agradecer aqui a Angélica aqui, pra todo mundo escutar, que eu li aquele quadrinho The Pro, é muito bom, viu? The muito Pro, engraçado, né? Pô, é muito foda, eu ri muito, eu acho que eu li esse negócio aí, acho que em 20 minutos, eu já tinha lido tudo, perdeu a graça que eu queria ver, ler mais, não tinha. É, até comentei com o Curta. Yeah? Tem um Curta no YouTube animado, fizeram um Curta. Olha! Do The Pro? Uhum. Fanfilme? Não, é... Os próprios produtores da HQ fizeram, animaram o curta, né? pra mostrar assim pros diretores de Hollywood pra tentar fazer uma série animada. Ou então um filme, alguma coisa assim, mas parece que o negócio ficou muito pesado, não foi pra frente, não. Também o The Pro, né? O negócio. Porra, é pesado demais. É, mas é legal, eu até falei pro. Sim, eu até falei pro Hugo, porque ele gostou tanto do gênero, do estilo, eu falei, pô, pega o The Boys pra ler, né, pô? Com certeza tu vai se divertir tanto quanto, no mínimo, né? Ah, eu tenho umas The Boys aqui, se você quiser, eu empresto, viu, Hugo? É muito divertido mesmo, nossa. Ah, Hugo. Vou querer não, obrigado. Beleza. Terminando as tuas considerações a respeito do quadrinho aí, Torinho, o que você tem a dizer mais sobre? Ou fechou? É isso mesmo. Eu até pensei assim, quando eu vi 136 páginas, eu baixei o scan, né, porque a bicha foi lançada semana passada, eu pensei assim, caralho, velho, isso aqui eu vou demorar pra ler, velho. Aí eu cheguei, mas é até que é rápido a leitura, sabe, apesar de tantas páginas assim. Mas eu não gostei da história, eu não gostei do que ele fez, eu acho que poderia ter feito uma coisa bem melhor. Eu agora tô na fissura pelo Batman, né, o Batman do Grant Morrison, né, que eu acho que, o Grant Morrison é foda, o cara bota a mão, onde ele bota a mão, ele faz loucura, né, velho? Ele alopra mesmo, né? Porque ele é louco mesmo, aquele cara, né? Quanto mais louco, melhor, né? Pois é. Em quadrinho, isso daí vale mesmo, né? Quanto mais louco, melhor. Ele só pega pro Alan Moore em termos de loucura, assim. Ai, tu falou do Alan Moore, eu lembrei do episódio dos Simpsons que aparece o Alan Moore, sabe? Muito bom, cara. É, aparece ele, acho... o Art Spielman, né, de Malls. Uhum. E aparece mais outro que eu esqueci agora quem é, mas aí beleza. Beleza. Obrigada, viu, Torinho? Agora é tua vez, Hugo. Manda ver. Bom, eu vou falar de uma série nacional que começou aí. Eu acho que deve ser uma minissérie que se chama... Como é que é o nome? Junto e Misturado. Oh, já ouvi falar. Pô, cara, é muito engraçado. Vocês têm que assistir isso. Eu vi o primeiro episódio até agora. Tem no Filmes com a Legenda? Tem, não tem, Torinho? Tem os primeiros episódios. Aí eu respondendo, desculpa, gente. É melhor ainda, ó. Quem visita o Filmes com Legenda que tá sabendo mesmo, né? É porque eu quase não consigo entrar no próprio site, que a gente é dono, só pra ter ideia. Então é complicado, mas aí eu tô assistindo essa série, é muito engraçado. O primeiro episódio, a primeira parte, o primeiro bloco, assim, em si, né? Eles tratam de burocracia, né? Tipo, pra abrir uma empresa. Cara, e é muito hilário, sabe? Eles levam tudo na comédia mesmo. É muito engraçado mesmo. O mais legal que eu achei aí é que tem um ator aí nesse seriado que chama Fábio Bocatti. É. Porcatti, que ele chama. É, mais ou menos isso aí. E eu sabe por que eu gosto desse cara? Porque a história dele é bem bacana, sabe? Porque acho que foi o ano retrasado. Ele tava na plateia do Jô Soares, né? E aí. Um monte de coisa de faculdade, e aí o pessoal da faculdade com cartaz chama esse menino aqui, que ele é bom, ele é engraçado, ele é comediante e tal. E o Jô Soares deu uma chance pro cara pra ir pro final do programa, né? Pra contar algumas piadas. E aí o cara contou umas piadas, o pessoal achou engraçado, disse que uma semana depois a Globo entrou em contato com o cara começou a escrever pro Zorra Total, que não é lá grande coisa, mas pô, depois de uma semana o cara foi pra Globo, né? Já é grande coisa, né? Dá um bom empreguinho, né? Legal. Porra, nem se fala. E quem quiser ver, tem até no YouTube, e depois de um tempo ele foi no Jô Soares, como sendo entrevistado pelo Jô Soares, e foi muito engraçado, esse cara é muito bom. É, tem quais atores mais tem aqui? Tem o Bruno Mazel, né? Oh, esse cara é ótimo, gosto desse cara. Ele é muito bom. E aí, nesse primeiro episódio, nessa primeira parte que eu falei, ele trabalha junto com esse Fábio. E é muito engraçado eles tentando abrir uma empresa, sabe? É, eles falando que a burocracia tem que ter não sei quantos mil documentos pra você abrir uma empresa. É um inferno. Tem que ter xerox do CPF, identidade, tem que ter xerox de falecimento de não sei quem. Tem que ter xerox de tudo quanto é coisa. E no final eles começam a tirar sarro com a mulher que eles estão entregando os xerox, né? Aí ele falou assim, quer ver como é que eu vou tirar sarro? Vou fingir que tá faltando algum e vou ir tirando e falar que não tá faltando, né, mulher? Tá faltando atestado, não sei o quê. Oh, mas tá faltando. Oh, será que é esse aqui? Não sei o quê. É muito hilário, é muito engraçado mesmo. Eu recomendo assistir essa série aí. Quem recomendou pra mim foi o Leonardo Bob. Ele falou assim que tem uma de casamento, que acho que é no segundo episódio, que é muito bom. E eu tô pra assistir até o segundo episódio hoje, se o sono me vencer, né? Ó, legal, eu já ouvi também falar que é bem legal isso daí. Ah, tem umas séries que estão saindo na Globo que são interessantes, né? Divertidas. Sim. Vale a pena. Saiu até aquela, tava passando até aquela série A Cura, né? Que eu sou fã daquele Celton Mello pra caramba. É, e eu tava assistindo, mas a série foi muito boa até o último episódio. Quando eles cismaram de deixar uma deixa pra fazer uma segunda temporada, que eu achei totalmente desnecessário. Caramba. Ah, ainda bem, se terminou agora sim eu vou conseguir assistir, que eu não tenho lá muita paciência de ficar aguardando, não. Sair episódios. A série é muito bem feita, mas eu achei que faltou, a fotografia ficou muito de novela, sabe? E eu achei mas que é o padrão Globo, Hugo. Tem porra do padrão Globo de entretenimento, é foda. Mas eu achei que podia ter deixado o negócio mais cinema, ia ficar mais legal essa série se fosse uma fotografia mais de cinema. É porque o problema também, gente, é que quando eles apelam pra alguma coisa com uma linguagem mais cinematográfica, o povo, né, não quer saber, né? O que aconteceu com Capitu, que eles quiseram assim, nossa, uma série super bonita. Mas que o povo cagou e andou. Então, eles querem audiência, eles não vão colocar uma coisa assim, né? Eu achei que faltou isso. Acho que ficou muito novela o negócio e eu não gostei de ter ido pra uma segunda temporada. Achei que podia ter terminado na primeira temporada mesmo. E parece, Hugo, se eu não me engano, se quando tava passando o último episódio, parece que tinha um outro final. E como a Globo viu que tinha uma audiência boa, aí deixaram aquele final da deixa, viu? Pode ter sido isso então, porque eu não achei que tinha necessidade pra uma segunda temporada, não. A gente não sabe como é que vai ser a segunda temporada, porque eles irem atrás lá do cara, então pra quem não assistiu ainda vai ver aí o final, mas não tem necessidade de uma segunda temporada, não. E eu achei muito clichê o final também, sabe, Oxana? Eu não sei se você concorda comigo. Concordo. Acho que do sétimo episódio em diante, que teve 9 episódios, ficou uma coisa totalmente clichê, de coisas... No quinto episódio você já sabia o que ia acontecer pra frente, entendeu? E começou a ficar muito clichê. O primeiro, segundo, terceiro e quarto, assim, foi um episódios bons, de deixar você fissurado querendo ver o outro, estilo série americana mesmo. Mas não foi lá grandes coisas do quinto episódio pra frente, não. Eu só assisti porque eu comecei a ver e eu tenho esse grande problema. Coisa que eu começo a ver, eu tenho que terminar e eu não consigo. Ah, eu também sou assim. Até hoje vejo Smallville, velho, imagina. Nossa, cara. vou falar, hein. Essa 10ª temporada de Smallville tá boa, viu? Pelo menos a capa já mudou, né? Já tá ele como Superman mesmo, né? Essa temporada tá muito boa. Será que ele comeu alguém, gente? Tu que acompanha aí, Hugo, ele conseguiu? Ele come essas menininhas aí dessa série aí, acho que desde a 6ª temporada. Pô, porque eu perdi a paciência na 2ª temporada. Não. Porque era muito Dawson's Creek no início, né, Smallville? Era assim. Eu lembro, assim, que todas as minhas amigas gays assistiam, assiste Smallville, é igual o Dawson's Creek, só que com Super-Homem. Não, e tinha um ponto aí da série que depois começou a todo mundo a ter superpoder, entendeu? Eu botei lá no Filmes com Legenda, foi o piloto da série do Aquaman, que ia ser no mesmo estilo de Smallville. Eu peguei. Mas não fui pra frente, o nome é Mercy Reef, né? Quem faz o Aquaman do sinal é o cara que faz o Arqueiro Verde no Smallville. Olha só. Até que esse ator é interessante, viu, que faz o Arqueiro Verde, viu? Legal, é gostoso mesmo, né? Gostava. Não pode negar que tem macho bonito nessa série. Isso é verdade. Nessa e não o Havaí 5.0 aí que o Sonho tá assistindo, que a gente não sei por que ele tá assistindo, né? Muito macho bonito mesmo ali. Eu assisto por causa da Kuno. Eu acho que outra série que deu uma descambada foda também, que eu sou fãzaço da série, é Supernatural. Deu uma descambada nessa temporada que tá muito fraca. Eu achei até a 5ª temporada uma série boa. O Torinho odeia, que ele acha que... Não é que eu odeio. Eu não tenho vontade de assistir, porque é o seguinte. Essa série da CW, né, que é o canal da Warner lá, né, pra série de infantil juvenis, eu olho pra cara daqueles dois ali, os dois bichos bonitinhos e tal, não sei o quê, eu penso em Malhação. Nossa, mas na boa, assim, a única coisa que me atrai mais nessa série é isso. Eu assisti alguns episódios por causa de ficar do pudim e do outro, cara. Meu Deus, deve ser porque você é mulher, né? Mas vamos lá. Exatamente. Eu também tenho o meu lado, né? Assim, de assistir certas coisas só porque tem... Não, também é divertidinho. Tem uns episódios que tem um terrorzinho. Vai, logo no começo. Eu gosto muito dos episódios de comédia, sabe? Eu acho que nada bate um episódio da 4ª temporada. Acho que é o episódio 6 que o Jim fica com... Tipo... Tá cantando? Não, o espírito do medo que entra dentro dele, sabe? Poxa, esse episódio é muito engraçado mesmo. É de chorar de rir. Porque ele, o Jim, ele é todo, desde a primeira temporada, o machão da série, o cara que não tem medo, essas coisas. Aí entra o espírito do medo nele, que tem uma parte que ele vai ver um armário dentro de uma usina que tá abandonada, que o espírito, parece que a pessoa morreu lá, né? E tem um gato dentro do armário. Na hora que o irmão dele abre o armário, tipo, ele dá um grito de viado e sai correndo igual uma louca, que é muito engraçado, é muito engraçado mesmo. E tem várias referências a bandas famosas, a filmes, seriados, sabe? Soundtrack do Supernatural é... Pô, é perfeito. Maravilhoso mesmo, é perfeito, perfeito. Tem um outro episódio que é muito engraçado também, que é que eles pegam um pé de coelho, que só quem pega o pé de coelho fica com uma sorte incrível, mas se perder fica com o azar mortal de que morre mesmo, entendeu? Ai, cara. Uma hora que o Jim tá com essa sorte toda, e o cara tá com uma arma apontada pra ele assim, aí o Jim também tá com uma arma, aí ele sabe que ele tá com sorte, que o tiro não vai pegar dele, não vai acontecer nada, ele larga a arma e fica olhando com aquela cara de assustado, ele vai e tipo, pega só uma caneta e joga, aí a caneta entra dentro do buraquinho da arma, sabe? Aí olha. O irmão dele olha pra ele tipo assustado e ele fala I am Batman. É muito bom, cara. O tom de humor é legal também. É, eu gosto dessa série, mas essa sexta temporada deu uma descambada foda e eu não tô gostando, só tô assistindo porque essa acho que vai ser a última, graças a Deus. E como não dá pra tu achar gatinho, não tem como gostar, né? Sacanagem. É, não, é isso. Beleza. Bora lá, que o tempo tá esgotando, né? Obrigada, Hugo. Minha vez. Pô, eu assisti o filme mais pimba possível, imaginável. Não, brincadeira. Eu assisti uma coletânea de curtas, assim, que eu indico pra quem curte cinema, pra quem é cinéfilo e já se interessa de ver, assim, tu vê a cara de vários diretores, assim. Eu assisti um filme, que ele é um longa, mas ele é todo cheio de curtinhas, né? E pontuado por entrevistas, né? É um filme chamado Lumière e a Companhia. Por que que é Lumière e a Companhia, né? Porque é um filme comemorativo, né? Sobre os irmãos Lumière, né? Que pra quem não sabe, são os caras ali que criaram ali. Se existe cinema hoje em dia, é por conta dos irmãos Lumière, né? E tudo. E ele junta 40 cineastas pra fazer curtas de, no máximo, se eu não me engano, de 3 a 4 minutos. Que eles vão usar o quê? Uma câmera original dos irmãos Lumière, né? E eles têm que fazer um curta, assim, que tem que ter certos critérios, assim. Só pode ter, no máximo, 3 takes, edição de som é bem limitada, não pode usar muitos recursos. Tem que usar poucos recursos pra trabalhar dentro da ideia do estilo que os Lumières tinham no começo, né? Do cinema e tal, da história do cinema, né? Eu sei que é muito, muito, muito interessante pra quem curte cinema. Por quê? Porque você vai ver grandes nomes ali, nomes assim como... Peraí. Desculpa, gente, que é tanto diretor que puta que me pariu. Pera aí, eu não vou até escolher alguns só. Alguns, talvez, que o pessoal que ouve o blog aqui já conheça, né? O Abbas Kiarostami, por exemplo. Olha lá, o Claude Lelouch. Bigas Luna. Quem mais? Porra... Deixa eu ver, David Lynch, uma série de diretores, assim, tem até a Shona vai gostar de saber, e talvez vai querer assistir, viu, Shona, que eu vou citar uma cena aqui que você vai achar interessante, porque a gente gravou um podcast sobre o Neil Jordan, lembra? Lembrei de você, eu tava aqui assistindo com o Marcos, eu lembrei de você. Então, os caras têm esses critérios, assim, pra usar, vai o curador, né, dessa câmera aí, que isso é uma antiguidade, isso aí é uma peça valiosíssima, né, essa câmera aí, né. Aí os caras vão lá visitar os diretores, sede de diretores, conversar com esses diretores, eles perguntam, e aí, por que que você faz cinema? Você imagina chegar pra um cara assim, que nem vai um Zhang Yimou, cara, um David Lynch da vida, e pergunta, e aí, por que que você faz cinema? Entendeu? O cara tem em mãos ali uma câmera original dos irmãos Lumière e fala, ó lá, a brincadeira aqui é a seguinte, você tem que fazer um curtinha de 3 minutos, porra, não vai ter som, você vai ter só recursos que os irmãos Lumière, como se eles estivessem fazendo esse filme, você vai ter que não imitar o trabalho dos irmãos Lumière e sim, dar o teu parecer, fazer um curto com a tua cara. Cara, eu sei que é muito interessante, você vai ver de tudo, você vai ver a capacidade que esses diretores todos aí, eles têm de ser imaginativo, sabe, de ser interessante. Pô, o segmento do Zhang Yimou é muito bonito e muito legal, entendeu? Outro segmento interessante que eu até conversei aqui anteriormente, que é um segmento no set do filme do Neil Jordan, muito legal, que é aquele filme lá do Liam Neeson, sabe, que a gente falou, que é o épico do Liam Neeson, que é o... Qual é o nome mesmo desse épico? Neo, alguma coisa? Eu não lembro o nome. Não. É, não, né? Não, agora deu um branco geral, assim, que maldade. Mas é dentro de um set do filme com o Liam Neeson, que conta uma história épica, ou seja, nesse curtinha que o diretor fez, que não é o diretor, não é o Liam Neeson, não. Não é o Neil Jordan, não. Um diretor foi lá no set... Collins, né? Exatamente, do Michael Collins. Foi no set desse filme Michael Collins e pegou ali o Liam Neeson, o mais três protagonistas ali, apareceram no curtinha. Cara, ou seja, é muito legal. Você vai ter o John Boorman, gente, e outros caras aí maravilhosos aí. Vai ter o parecer deles ali, eles falando sobre cinema. Por que que você faz cinema? Por que que você ama cinema? Eu sei que é tão bonito, é tão legal de se ver assim. Eu curto muito esse gênero, sabe? Que tem até um outro aí, um outro filme que é também no mesmo estilo, que ele é chamado Cada Um com Seu Cinema, sabe? Que também junta muitos e muitos diretores e cada um tendo que fazer um segmento bem pequenininho. Quer dizer que pra mim esse Lumière aí, ele foi um presente, assim, pra gente que é cinéfilo, de ver esses diretores num momento até descontraído. Você vê os caras assim, que normalmente são fotografados muito sérios, sisudos e tal, eles ali sorrindo e tudo num momento de relaxamento, podendo fazer um trabalho assim, sabe? Entrar dentro dessa brincadeira e fazer uma coisa legal, sabe? Eu sei que esse filme Lumière é muito joia, assim, pra quem curte cinema. É um filme de 95 e um filme comemorativo aí dos irmãos Lumière aí. Quem é cinéfilo deve assistir, porque vai curtir bastante mesmo esse filme Lumière e Companhia. Cara, é isso aí, a minha recomendação é essa. Foi o que eu assisti ultimamente. Assisti outras coisas também, só que não dá tempo de comentar. Mas andei assisti um filme aí chamado Os Preferidos, Os Escolhidos aí, de terror, também legalzinho. Mas eu dou um destaque pra esse Lumière aí, que é do que o nosso blog trata, né? Que é dar luz, dar um pouco de luz ao trabalho desses caras, desses diretores aí. Eu acho que nada como você assistir um filme como esse, que é o Lumière e Companhia, pra você ver esses caras no momento descontraído, eles têm que fazer um trabalho assim, vai repentino, assim, fala assim, ó, pega aí, tá aí a câmera dos Lumière, bora lá, você tem que fazer um segmento aí. E você vai ver o quão imaginativo que são esses caras aí, sabe? É muito bom mesmo. Legal, gostei demais. Olha, você falou aí do cara aí, por que que vocês fazem cinema? Se me perguntar hoje, por que que você faz podcast? Porque eu ganho dinheiro. Olá, tá vendo? Ó, se vierem me perguntar isso aí, por que que você faz podcast, eu vou falar, meu, é por amor, cara. Ao cinema. Dinheiro, eu não tô ganhando porra nenhuma com isso não, velho. É bom você ganhar dinheiro, fora você tá sabendo. Sua conta então tá estourada, Torinho. O banco tá comendo dinheiro. Preparem-se aí pra volta da CPMF. Vai comer mesmo. É isso aí, gente. E eu quero agradecer a todos os presentes aqui. Esse formato aqui, o tempo é um pouquinho mais curto mesmo, né? E tudo mais, gravamos todas as quinta-feiras. E o que a gente não conseguiu falar hoje, na próxima quinta a gente consegue falar. Eu quero agradecer ao Torinho, que é do Filmes com Legenda, Pauta Livre News, Pauta Livre Nós. Todos os chancelados. Você fala isso, mas porque você sempre fala aí. Acho todo mundo já sabe. Eu sei, mas eu gosto de falar pra quem baixa por feed, pra poder saber onde encontrar o trabalho do Torinho, né, Torinho? Beijo, viu, Chuchu? Obrigada. Valeu. É isso aí. E com o Eduardo Cosso, meu colega lá do Destino Poltrona, o sempre calado Edu, porém com muito conteúdo. Obrigado, Edu. É ótimo estar aqui falando de filme que ninguém conhece. Acho que nem DVD vai chegar no Brasil, viu? Vê se a gente consegue liberar pro pessoal conhecer, né, Edu? Tomara que tenha link direitinho, né? É, vou procurar. Oi. Então tá feito já. Beleza, então tá feito. Legal, obrigada, viu, Edu? Eu agradeço. Falou com o Hugo Soares, meu amigo, também lá do Filmes com Legenda, do Capas Customizadas. Quer mandar uma livre? Deixa uma mensagem pro povo aí, Hugo. Não trabalhem. Não trabalhem? Como é que vai pagar as contas, Hugo? Toma jeito. Ah, não dá não. Chefe é uma coisa. Fica tranquilo, é que uma boa parcela desse pessoal da NET aí, é tudo uma pá devagar, tudo sustentado pela mãe, viu? Eu sei que é. Maldade, né? Aí, Edu, eu escutei o podcast do Tosso Chanchado, te deram uma enrabada legal lá, hein? Mascote do Tosco Chanchada, cara. Foi de novo. De novo. O seu Nono já me pegou por trás, né? Cara, não, o Edu só não tá no nível do Calango, cara. Que o Torinho virou stalker do Calango agora, cara. Os caras não comentam, vão atrás do cara no Twitter, mano. Dá um medo. Coitado do Calango, sacanagem, tá vendo? Beleza, brigadão, viu, Hugo? Beijo pra você. Quinta-feira que vem, se puder, venha conosco novamente, tá? Pra conversar, muito bom, viu? Sempre vou estar aqui, eu não edito, então sempre vou estar aqui. Ô, meu amor. Esquenta a cabeça, eu também não edito, viu? Saiba disso. Eu gosto muito de participar desse podcast, acho muito bom. Obrigada, Hugo, valeu. E qual com Monique? E aí, Monique, gostou de participar? Como é que foi a experiência de gravar conosco pela primeira vez? Ah, primeira vez é sempre primeira vez, né? A gente nunca esquece. Não. Que idiota, né? Mas é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Muito bom, muito bom. E aí, quer falar um pouco dos seus projetos pessoais? Tem blog? Quer falar o nome do blog pra gente? Tenho. Eu tenho um blog de contos eróticos. Uhum. Vou colocar aqui, daí o pessoal acessa. E eu tô parada. A única coisa que eu tenho dedicado é gastronomia, só isso. Ô, oh, beleza. A gente tem podcast sobre gastronomia também, mas não sobre alimentar-se, né? E filmes que falam sobre isso, né? Filmes com gastronomia como pano de fundo. É legal também, né? Uhum. Linko pro pessoal aí pra poder dar uma forcinha. E também renovar, né? E tal, é legal pro pessoal pegar um podcast antigo nosso, né? Ver quão ruim que a gente era. Se a gente é ruim hoje em dia, meu filho, tu não escutou no começo. Se tu acha ruim, meu camarada, o começo é foda, acredite. Brincadeira, não é ruim não, sacanagem. Beleza, primeira vez que o Edu participou, né, Edu? Foi nesse podcast aí sobre cinema e gastronomia, lembra? Foi a primeira, né? Olha lá, então, o descabaçamento do Edu foi nesse, viu, Monique? Que delícia. Ó, beleza, então. Obrigada, viu, Monique? Venha sempre também, viu, querida? Pode deixar, obrigado. Beleza. E com a minha amiga fofa, linda, maravilhosa, Xana Chanchada, oh, saudade, A gente tava com muita saudade mesmo. Olha, é sempre um prazer participar do Masmorra. Vocês sabem que eu acredito nesse projeto já faz muito tempo, né? Uhum. Toda vez que tem alguma coisa nova, eu tô lá retweetando. Tem muita gente que me agradece pelo retweet aí, de conhecer algumas coisas novas, porque nem sempre a gente tá querendo assistir uma coisa mais, né, mais livre. Né, que a gente pode assistir e esquecer depois que assistiu. Então, o Masmorra hoje em dia virou referência pra muita gente que eu conheço, pra mim também, quando eu tô assim, né, querendo assistir alguma coisa mais inteligente, vou lá no Masmorra. Oh, meu amor. E é sempre um prazer, Angélica, assim, parabéns pelo projeto do Masmorra. Você manteve aí, né, desde já faz um bom tempo, né, e eu acho isso magnífico. Pois é, obrigado, eu agradeço também. E aí, fale um pouco sobre seus projetos pessoais, sei que tem coisa nova no pedaço, né, legal. É, agora que acabou essa coisa de Xana querer ser nenzeira, né, gente, eu já... Querer ser o quê? Enenteira. E é muito legal aí também, né? E tocando agora, a Tiana deu uma DJ, né? Vestiu uma roupa de DJ e tá tocando pela noite toda aí. Olha que legal, fantástica, muito bom mesmo. Vou linkar pro pessoal também, viu, Tiana? É porque assim, gente, o turismo aqui em Fortaleza deu uma caída agora, então não tá dando mais a esquina, né? Tem que apelar pra outras coisas. Tá certo, não? E sempre com muito conteúdo, né, Tiana? Falando de cinema, ainda tá com teu post lá sobre cinema, não vai cair? Pois é, também o Pipocando com a Xana, que é a coluna. O resto eu tenho. Eu tenho medo do nome desse programa. Olha que isso daí é sem edição, hein? Beleza, olha, obrigado a todos aqui presentes aqui na gravação, tá? E é isso aí, gente. Vamos nos despedir aí dando tchauzinho, mandando beijinho. Manda beijo pra quem? Pra mãe, pra avó, pra tia, pro cachorro, sei lá, em té. Beijo. Eu quero mandar um abraço pro meu chefe querido. Ai, ai, quero mandar um beijo pra minha mãe e dizer: mãe, deposita o dinheiro do aluguel, pelo amor de Deus, senão vou ser despejado. Ai, ai, ai, ai. É isso aí, galera. Valeu, então. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.